A vontade que eu tenho aqui no peito, oh, te amar, oh, te amar, oh. Já senti teu cheiro solto no ar. O teu gosto não saiu da minha boca. Fecho os olhos e posso te tocar. A saudade tá me deixando. De tristeza eu vou chorar.